1094, pós-desvio, aí na torre de Abuco. Pós-desvio, Abuco, gol 1094, gato. 963332, da presente. Autorizada a posição, confirmado para o Ocean, né? Prestei Tubax. Firmou, Tubax. Poderia confirmar para o Ocean, né? 363? Posição Tubax, Papá, Uniforme, Bravo, Alfa Victor. Ocean, direto Tubax, direto Xanabé 363. Azul 4060, sendo identificação, veio direto em Itapes, deixa para 2.000 pés com ajuste padrão. Itapes 2.000 pés padrão, ajuste 60, graças. Controle Salvador TAN 319, uniforme desvio à esquerda, 60 por 15 milhas. Calibre de giro, TAN 319. Ciente, 319. 094, chama 0 Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 12545, 2085, voo 1094, grato, batalha. 3333, chama Recife agora, frequência 13385 e alternado 12251. 3355, 251, bom dia, eu chamo 333. Tudo bem? Já, pronto mesmo. Ingresso afastalhado para Papa Tango Romeu. Isso, até o ponto de espera do Cristiano Zero, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no 8 decimal 95, 4207, tem um bom voo. Aqui, então, é a nossa direita, até o ponto de espera da Alvo Zero, lá quando pronto, 1895, graças, em frente de vocês, 4207. Ô, Salvador, bom dia, Janer 6200 de Vana Rua. Bom dia, Sunem 6200, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 03. Vive táxi Alfa e Juliette, portão 3, Sunem 6200. Pistão no 7, vento 2, 1, 0 graus, 5 nós. Bom dia, 4207, ponto de espera 10, troca. 4207, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém no zero, 4207. Seguindo 91, após desvio, foi posição da GEL. Ciente, após desvio, da GEL, posição 91. Mais quantas milhas para terminar o DG, então 3 já mais lá? Sim, Em torno de 35 milhas, 319 anos. 7, tá 319 anos. Então, Romeu, decolar 228, controle 119, décima 8. 198, boa. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Tango Romeu passando mil pés. Eu, Papá Tango Romeu, acione código postal normal 5413, aguarde o contato radar, suba para o nível 410 na saída do seu carro. 5413, sobe para o 410 na saída Fuca. Azul 4207, livre decolagem pistão no zero, vento 210 graus, 5 nós. 4207, livre. Azul 911. Chama agora Recife, frequência 133.25 e alternado 1251 após o desvio, foi atrasado da GES. Sim, centro Recife 133.25, 251, boa da GES após desvio, 3191. Azul 4207, decolado 230, controle 119, décima 8. 98, zero. Observatório, azul 4207. 4207, bom dia, contato radar, se for nível 360, está autorizado direto letra. 360, direita letra, obrigado. Aqui o Azul 4207 está livre de Ju. Gente, obrigado, desviando. Umas 13 milhas depois vai o volta aí direito. Obrigado. Romeu, Papatango Romeu, chama agora Recife, frequência 12545 e alternado 12685, tem novo. 2542-2085. Pushback, estacionamento no 612. 612, livre, chame táxi, igual no 395. Chamarei para o táxi, igual no 395. Caso 4207, está autorizado o desvio, vamos coordenar uma proa junto ao centro Recife. Ok, está ligado. 2360, o senhor está pronto para o FAP? Copia. Pelo 556, autorizado para Serra Brava Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, está em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda, correção, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 1998, aciona 5476, gol no 556. Autorizado Galeão, conforme o plano, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da El, após direto Leda e de direto Irumi. Controle 1998, transponder 5476, gol 1556. 5476, cotejamento correto, gol no 556. Portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Entra o 556. Eu vou abrir 4 horas e 15, alterna Galeão. 4 horas e 20, Galeão alternado, confirme 078 a bordo. 78. Bem, copiado 078 a bordo. O 395 tem táxi aprovado via pátio principal e Índia. Até o ponto de espera da pista no zero. Ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1.8.95, gol no 395. Bom trabalho. 60 miles to Salvador. Bom dia, Azul 4060. 4060, continua a aproximação, reporta no externo para a gente poder baixar o trabalho. Reportar no externo, Azul 4060. 71895 pelo bolso. 4207 na saída da El. Foi por base após o desvio, chama Centro Recife, 13325 e alterna 1251. 13325251. Patango Kilo Romeo, se aproxima para o controle. Kilo Romeo, se vou na Prodi Parita e ingresso no corredor Interlagos, o ajuste padrão na 03. Pista 1-0, o vento 1-9, 0 graus, 9 nós. Autorizado o posto, azul, 4-0-6-0. Siga aqui, Romeu. Romeu, uma senha 1.500 pés, autorizado ingresso via Parada Barra, Litoral Sul. Tente voo no 395, após o pouso da aeronave na curva final, ali mantém pistão no zero. Após a aeronave, a linha se mantém na 1.0, voo no 395. Salvador, bom dia, Altran 3295, tenta a informação para a para Guarulhos, número 340, tem sua autorização de tráfego. 0 Solo 41, direita 1211. Direita 211 do 4070. Conselho Salvador, eu faço fazer o Serra da Mostra. Siga a Serra Tangosta. Serra Tangosta vai bloqueando agora o aeródromo de Salvador. Está nivelado no 085 com a magnética 230. Serra Tangosta está vigilando o Serra Tangosta. Juliette, portão 01, azul 4060. Correto. 3895, pronto para cópia. Só para cópia, tá 3895. 3895, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via para o Zulu 0 até Tango Bravo Eco. Livros, voo 340, Cristianos 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 1 no 9, decimal 8, transponder 5503, TAN 3895. 3895, autorizado o Guarulhos, receitor 340, descendo o louco, por 0, Barro Brasil, retorno 50, acompanhão 3, HL, transição Motiva, controle 198, transponder 5503, na posição 2, do TAN 3895. 503, protegimento correto, TAN 3895, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento. TAN 3895. Para o pushback, acionamento Golo 556, posição 4. Posição 4, sente, aguarde aproximadamente 1 minuto e meio para o push no 556. TAN 3, muito obrigado. Azul 4060, condições de utilizar ingresso na Juliette até o portão 01? Vai, vai, Wilson. Por gentileza. Alpha Romeo Charlie Alpha Papa, I'm in 1006, connect 1013. You're talking to fly to Interlagos, Florida. O Golo 395, tem condições de voar direto Coral, tá presente? Afirma, 395. Autorizado direto Coral, Gol no 395 e autorizado a ascensão agora para o nível 240. 240 direto Coral, Gol no 395. Já tomou ordem, informa a frota da sua retaguarda, passamos agora o 50 em subida para o 240, um Boeing 737-800, vai passar a sua esquerda, 8 milhas. Seu Tango Oscar 5, ainda não tem ele no sucessão. Sumo 395, forma o tráfego, posição de 2 horas, 8 milhas, com o mesmo rumo, mantendo 085, é... Travo F9 Lima. Contra o tráfego, no 395. Pushback no 24, gol no 556. Gol no 556, agora livre no 4, chame táxi, senhor. Livre, pushback, gol no 556. Aguarde a transferência de comunicação. Claro, pode ser que eu falo do teste? Pesado, não é meu teste, pelo menos. Claro. Como 395, apenas confirmando o destino de São Paulo? Afirma, Congonha. Cabe. Então, fechando a vira por Salvador, 118.95, Thunderbolt. Sete Bravo Uniforme, Papa, confere para Sierra Del, Sierra November Delta Hotel, Barreiras, eu tenho aprovado 240, confirme em que parte você se encontra em pista de Jornal Goiás. Papa, pega o Quilo Adota. Quilo Adota, pousa na 17. Tá salvando, ó. 210 graus, 7 nós. A 35. A 35 sente a ponta final por quilômetro, acho. Bravo, ó. 5/5. sinal de afastamento, aguarde só uma coordenação com o controle para sua subida e aguarde corte na parte 5, por favor. Meu Foxtrot Bravo Uniforme. É, o parte 5. Para o táxi ONU 556 com o ONU 50 a bordo, 4 horas de autonomia, acertando Brasília. 150-04, 4 horas de autonomia. ONU 556, táxi aprovado à direita até o ponto de espera, prestando zero, ajuste padrão. O ponto de espera, quando pronto, chame torre 18, decimal 95, 556, Cambu, Barra Vasco. A direita até o ponto de espera da ONU 0, torre 18, 95, ajuste padrão. Obrigado, igualmente, ONU 556. Da Oceané 6213, ciente da Sama Papapá. 6213, Papá, confere e aguarde Copa do Galeão, prepare da Elo e da Irumi. Da Elo e da Irumi, aguarda 6312, boa. Romeu Foxtrot Bravo Uniforme, pronto para cópia. Foxtrot Bravo Uniforme autorizado para Sierra November Delta Hotel, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 240. Estanhoso 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo direto. Controle 119.8, transponder 5507, Papa Romeu Foxtrot Bravo Uniforme. Saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 119.8, transponder 5513, Oceané 6213. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, transponder da Eda, da El Leda, e após Leda direto Irumi. E já por nota do plano de voo, para November 857, ao sul, Galeão. Controle 119.8 e o transponder 5513, o Xené 6213. 5513, cotejamento correto, Xené 6213. Portão 3, chame pronto para o pushback do seu negócio. Amará pronto, 6213. Everyone 7, I'm pointing 2 miles out, runway 17. Runway 17, 2 miles out, down through the cove, Charlie Hotel, come up. Certa Norca? 8.200 pés. Estou recebendo 8.100 pés. Já vou em voz para 8.100 pés. 9.8, obrigado. Boca na mão. Já para retornar a tripulação ao terminal, é isso? Sem problema, confirme somente com as pessoas. Depois do Azael. Chegou na 556, contato radar. Vou para o nível 360, autorizado Leda. 360 na plane Leda, 1556. Para 2.000 pés com ajuste padrão, 1093. Tirando tudo, tá? Padrão, eu enviaro 962, completa final, chama 3, Salvador, 118.95, tomou posse. 85, 92, obrigado. Salvador, boa tarde, já agora, quase 962, está aceitando a final da X-Ray. Gente, no 962, a porta passando externo, 3 pouso baixado e travado, ajuste no 012. Porta não, 012, 92. Charlie, off the top on the ground, left 5-7, clear backtrack and check the point to runway 17 vacated. 1962, check trem, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 8 nós. Tem embaixo travado, livre pouso, 1962. Estou no 62, bom dia, tinha identificação, deita para o 050 na chegada Mari do dia. Identificou 050 na Mari, voo 1 no 62. Chama o centro de CIP na frequência 1-3325, secundária 125, decimal 1 no Bombo. E o centro Recife 3325, 251, obrigado e o bom carnaval, o gol 550. Totalmente. Fala Zuno 500, direita 121, 1. Direita 21, 1, boa 962. Direita até o ponto de espera da pista no zero, ajuste no zero no 2, no ponto de espera, ponto pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 3895, ponto de voo. 3895, direita ao ponto de espera, pista no zero, torre 95, pista no 0, 1-2, obrigado, Matias. Bom dia, bom carnaval, senhor. Obrigado, igualmente. Bom, boa tarde, bom, 962, livro na alfa. 962, boa tarde, autorizado alfa, chama ingresso na Juliette. Lá na 6804, assim, identificação 7060, chegada a Mário. Tango Oscar, Delícia está encerrado agora a passagem de Salvador 76, do Oeste, mantém o nível de voo 085, chama o controle Leos na frequência 120, decimal 1, bom voo. Portão 029, 476, reporte estabilizado na final de procedimento. Reportará o 74076. Salvador, muito bom dia, Salvador, 3895, ponto de espera, pistão 0, pronto, 3895, autorizado, aliás, decolar, pistão 0, vento 190 graus, 99. 3895, autorizado, aliás, decolar, pistão 0. Siga o número 62. Como autorizado, voa direto Duna. Autorizado o número 62, descendo ao 50. Pro de Duna, descendo pro 50. O número 62. Azul 273, adicione identificação. Na Pro de Mari, intercepta o perfil da chegada Mari. Contato radar estabelecido cruzando o nível de voo 190 a 68 milhas, a sudoeste de Salvador. Número de 70, 070. 070. Só está com mais uma montanha de apresentar o desvio. Onda cidade A, Capro 030. A livre desvio, o 273. Salvador, Sandra, 3895, contato radar, sobe manter o nível de voo 340 na fuga da El. Azul 4076, visual com campo. Negativo visual, mas está estabilizado, azul 4076. Ente completa final com a torre, frequência 1118, decimal 95, com pouso. 3865, grata, boa. O 38900, vamos lá, pessoal de vista para dizer, pode voar direto na posição ótima? O 38900 está livre de desvio, aguarde de coordenação com a proa após irá voar o desvio 38900 e tentaremos a coordenação de ótima com o centro do desvio. É, esse é top. Azul 4076. Gente, 4076, cheque trem, livre pouso pistão no 0, 190 graus, 990. baixando outra nave de repouso 1-0, 4076A. Confirma com quanto que ela estou, 4076. 1207, 4076. 1207. Prossegue descida até 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada final do procedimento elétrico 2 da pista no 0, reportado. Sente 10 para 2.000 na proa de dona com 1-0, 1-2, autorizado e elétrico, reportará estabilizado, gol 1-1-62. Então 3895, após desvios, o centro autorizou o seu voar 2 de fubado. Pode ir, proa de fubado. Fala 1-0, direita 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1. Vamos, Salvador, muito boa tarde, Azul 4076. Boa tarde, Azul 4076. Taxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, azul 4076. A descida está livre até 3.000 com ajuste no 012. 3.000 direto em 2 para 3204. Afirmativo. O azul 2773, 080 para o 070, conseguido. 4.2773, ajuste no 012. 4.012. 904, desce para 2000, o ajuste normalmente 9012, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Desce a 2000 pés, autorizado final do RS X-Wing, rota 3804, reportará estabilizado. Então, 3895, chama o centro Recife agora na frequência 133, decimal 25, secundária de 125, decimal 1, bom voo. 3325, 25, obrigado. 4 minutos para seguir a CBS-2, 7-3. O pistão no zero, o vento 180 graus, 9 nós. Machete travou, gol 1962, livre pouso. Confirma-se, quanto avistou o 1962? Avistou com 1300 pés. 1300, gente, grato. Fala 16, direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1. Rodou, boa tarde. Né, 62-3, espero não fizer isso. 62-1-3, tem quanto fazer agilizar? Afirmativo. Gente, 62-1-3, o vento 190 graus, 99, agilizando manobras, a linda cola, pistão no zero. A linda cola não, 62. Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette para 1-0. Estabilizado no final, ILS X-Ray, campo à vista, senhor, 3804. 3204, completa final, torre 1-1-8, decimal 95, o pouso. 295, braço, corretor. Salvador, senhor excelente, início de tarde. Esse é o 3204, braço, Luna, machou e travou. Sim, braço, machou e travou. 3204, continua pressionando, está aguardando pista livre, ajuste no 0-1-2. Olhando pista livre, está 3804. Já avisou com o campo, 3804? Avisou com o campo já, senhor. Excelente, aguarda somente pista livre. Olhando pista livre. Então, desce a nível de voo 050, chega da margem. 204, cheque o trem. Livre pouso, pistão no 0, 180 graus, 8 nós. Achou e travou, pouso autorizado na pista no 0, portão 3804. Chané 62, 1-3, decolado Zona 9, controle 19-8. Controle 19-8, boa tarde, 62-6. Salvador, boa tarde, Chané 62-3, passa 1000, Nadael, Leda. 62-1-3, contato radar, pode manter o nível de voo 360 na Cega da El. Pode manter 360 na Dael, 62-6. Azul 2773, autorizar final do procedimento ILS X-Ray, intercepta como escópio? Intercepta. Positivo, reporta estável, o ajuste ainda permanece no 012. Vai reportar a estabilidade em ILS X-Ray da 10, o Azul 2773. Autorizado 6213. Autorizado 6213. Romeu Foxtrot Lima, prossiga. Graças 0150, Romeu Fox Lima, mantenha-se condições visuais e aguarde autorização para voo fora da barra. Está. Bom, meu Fox Lima, você vai prosseguir aqui em 6? Está livre, condições visuais, trouxe o farol da barra, meu Fox Lima. Reporta ingressando na CTR, 20 mil em Salvador. O reporta 2 minutos para o farol da barra por, devido à área ali do carnaval para levar a segurança para a coordenação e me chamar quando ele está na mesma área, o Romeu Fox. 773 na escuta. 995, bom pouso. 1895, obrigado. 2773 na escuta. 3, visual com copo já? Visual. Gente, a trem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-7-0 graus, 7 nós. Azul 2773. Baixar travado, tá livre o pouso na 1-0, azul 2773.